Construído com sombras de cavalos e de plumas. Dia do mar no meu quarto, onde os meus gestos sonâmbulos deslizam entre o animal e a flor como medusas. Dia do se perdem, rolando sobre a...